das outras siglas? Gente, mas é que eu dou outra resposta no término. São 387, boa noite, vim ver cola pista 1-0, tempo 1-40 graus, 1-1 a mais. A minha da pista 1-0. Então, 3897, decolando os 48, correção, decolando os 45, controle Salvador, 119, decimal. Boa noite, bom voo. 1198, boa noite, eu tô em 3897. Controle Salvador, boa noite, TAM 3897, cruza 1600, Dael. TAM 3897, contato, sobre uma reunião de voo 340, vigilante. Para 340, TAM 3897. Visado 2, localizador, contra a vista, gol no 971. 971 no complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 8895, até decolar 971. Salvador, boa noite, gol no 971. Gol 1971, boa noite. Se você me trouxe, posso checar na frente, todo o guardador está livre. Ok, reportará na sua escuta, 971. Chanel 6259, decolado 50, controle 1199, decimal 8, boa noite, bom voo. 198, boa, 62. Salvador, boa noite, 62, decolado, Chanel. 59, contato radar na decolagem, vamos para o nível de voo 360. 360, vigilância, 6259, quando possível autoriza a boa mostra. Se possível, será autorizado. 6, 2, 1, 1. 9721, solo aos 53, vista direita, solo 121, décima 1, boa noite. 121, décima 1. Chama Centro Recife, 259, o centro autorizou sua voa a Brick. Brick, 6259, graças. Apenas confirmando, autorizado voa Brick, correto? Confere. Thank you. 186, sua identificação, voe e proa da posição 4, direção 050. Delno 7, sua identificação, chegada Mari, voe na proa da posição Mari, a sua descida está o 060. Centro Recife, 251, alterno 3395. Meu 259, chamar Centro Recife, 251, alterno 3395. Cajal no 7, voe a posição Itapa. Liberada. No 866, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 5, autorizada final, pista no 0. Oi, Duna. Tracajal no 7, desce, mantém 3000 pés, ajuste no 0, no 5. A sua identificação, chegada Mari, desse mantém o 060. Dona. Sacarão no está com a sua velocidade? Se puder dar uma acelerada, melhora. localizador, aviso o Alfa Nogaro, gol no 866. 866, complete final, chame turre em 1 no 895. 895, até daqui a pouco. Carreão no 7, desce, mantém 2 mil pés. Autorizada final no 10. O 1168 desce, mantém 3 mil pés. Ajuste no 0, no 5. Salvador, boa noite, gol 966, passando sim para embaixo travado. Paulo, 1866, boa noite, tem livre pouso, pista 10, vento 130, liberal 099. Livre pouso, cabeceira 10, gol 1866. Cidade para 210. O 1866, Sol aos 1-2, livre direita, Sol 121, decimal 1, boa noite. 1-2-1-1. Da Gol, desce a 2 mil pés, autorizado a sinal pista no 0 como número 2. O traço da frente em 10 milhas é um Eco 120, já nivelado a 2 mil pés, próximo à duna. 7, localização. 7, complete final, chame turno, no 8, decimal, 9. 2, 2, 4. Tracajá 17, final da 10, baixado para baixo. Confirme. O Tracajá 17, na final da 10, baixado para baixo. Tracajá 17, continua aproximação, passa o cheque do trem de pouso e aguarde a autorização. Fazendo a autorização de pouso, já está baixado para baixo, Tracajá 17. Tracajá 17, confirme visual com o aeródromo? Ah, visual, o Tracajá 17. Gente, livre pouso, pista 17, vento, correção, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 109. Livre pouso na 10, Tracajá 17. Voo 1168, complete final, chame turno em 1985. 1985, boa noite, até amanhã. Estou aí, boa noite, Gol 1168, assunto externo, baixar para baixo. Gol 1168, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 1168. Já 17, solo de noite, tem condições de livrar a esquerda de hotel? Livro via eco, reportando a delta para cruzamento da pista na zero. Livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 09 nós, ajuste 10, 16. P16, livre pouso, com 1168. Gol 1099, só em pouso da nave da companhia na pista final, autorizado a alinhar e manter pista 10. Já no 7-6, me escuta, repartir um ataque 6 delta para cruzamento da pista na 0. Está 1-7, autorizado o cruzamento da pista 1-0-2-2, agilizando. O 1-1-6-8, solo aos 2-1, viver à direita, solo 1-2-1, decimal 1, boa noite. 1-2-1, decimal 1. Já 1-7, ao estacionar sua pista livre. Gol 1-0, mais autorizado a decolagem, pista 1-0, tempo 1-4-0 graus, 089. Gol 1-0-9-9, decolado os 2-3, controle 1-1-9-8, garante bom voo. 0-8, ligante mais 0-9-9. 9 decolando, se escuta 1.400 metros. Gol 099, contato radar, para o nível de voo 360. 360, aguardando assim que possível, vamos direto ao Monte Vasco. Cruzando 4.500, Gol 1-0, 9-9, podemos lá, direto, vamos ativar. Oi, Leda. Leda, obrigado. 3662, esse é o 050 pro Itap, pode ser que essa chegada na área. Proa de Itap, está presente para interceptar a chegada na área, descendo ao nível 050. Comando 2-3, esse é o nível de voo 060 via chegada mágica.